Egito, sai. Que Egito, sai. São Paris, São Paulo. Nordeste, sai. França, Brasil. Irá, irá, irá. Aí. Tu Egito, sai. MC da PP. Que Egito, Laboratório sai. Fantasma. Nordeste, é nóis. Assim é. Irá, irá, irá. Manos no posto, trampando a contragosto, feliz ou oposto. Aposto que sei da dureza, que é a tristeza deformando o seu rosto. Se estalos parassem, se calos falassem, talvez o mundo escutasse, olhado no impasse, olhasse, limpasse, brilhava vocês. Monjo, pras mina no fronte, que dor pra contar tem de monte. É tipo uma fonte dela, de fronte dela. Sonho com um novo horizonte, trancada na cela ou numa favela. Pobre menina, sofre de verdade por toda a cidade. Ainda mais porque a palavra liberdade é feminina. Neguito sai, Neguito sai. É isso mesmo. Não esqueçar, Neguito sai, Neguito sai, Neguito sai. Não esqueçar, Paris, fui, vi, cidade luz. Guetos, becos e pretos tristes como um blues. Mano, muçulmano, amor, islã. Assalamu alaikum, alaikum salam. Mil flow, mil dor, mil idioma. Mil cor, tipo índios mortos em Oklahoma. Tio por, servos de Roma. Frios por, natureza morta, portas coma. Legalité pour mon père, s'il vous plaît. Mil pra mim, mil pro select. Ma revolution é black, noir, check. Em matière, meilleur que é. Mater, me manque, c'est ma place. E o velho sonho, viver em paz. Com o necessário, sem ter demais. Verde, mais, verde, mais, verde, mais. Família. Neguito sai. Neguito sai. Não peste sai. Irá, irá, irá. Neguito sai. Neguito sai. Não peste sai. Irá, irá, irá. Père, mère, frère, sœur, anjo caerá. Même thème, cri du cœur, genre ça ira. Même refrain qui vient de ces zones à mocher. Noisy LESC, zone à nocher. Des vies décalées, des années. Que c'est l'alerte rouge comme condamné. D'étaler, s'en aller ou chialer. Jamais, plutôt qu'à l'aide. On entend crier sa mère. Pas année, ghetto couleur café. Non c'est pas gagné, si tu voulais taffer. Trop de barons, barons. Trop de casaniers qui tiendront barons. De plus que ça ira, ça ira. Se dit le brave type comme le scélérat. Pour le sale, favelas, même sort, même idée. Qu'on s'en sorte à l'espoir, tous fidèles. Ah, San Paolo, zone à Norte. Ça ira. Noisy LESC. Ira. Si, si. Ira. Oh. Ira, ira, ira. Ghetto youth, faut pas stresser. Ça ira. Ici, M, ici, d'un féfé. Ira. Si, si. Ira. Oh. Ira, ira, ira. Que les ghettos sali, n'empêche que ça. Ira, ira, ira. Tous les ghettos savent. Que les ghettos sali, n'empêche que ça. Ira, ira, ira.